Bicho quer pegar, chegou aqui em casa oprimindo, chutando o Ipá. Não sei se aguenta esse otário desse jeito, que fuma pedra bem aqui, já perdeu até o respeito. Quem dera eu tivesse um 30, até umas horas pra fazer esse comédia. Bater de volta, trairagem que rola, cuidado com casinha. Pano zero, carro novo, inveja pinta. Resgatado nas fotos do relato da vida do crime. Cadê os seus parceiros que fechou, virou o time? As naves, as motas, prata, cachorro louco, só não vem pagar de lock, que também puxei fechado uma pá de caguetinha. Sou pastor, não sou otário, pra não ver mais uma cena de cabeça rolando asfalto. É que cê quer, trocou a coroa pro prata. Se tem mancada, pisada é cobrada. A todo instante o cenário é violento, trairagem que rola, vieram no intento. Lamento, moleque doido foi jogado pra trás. Já não tem 6 janelas pra trocar com rivais. Já era, tá num mundão correndo risco, parceiro. Pagando na boate, acendendo o isqueiro. Chavoso é nóis de head. Já deu notícia pra não ter a liberdade. Vai trancado com a polícia. Alô, pastor, o bicho quer pegar. Chegou aqui em casa oprimindo, chutando o Ipá. Não sei se aguenta esse otário desse jeito, que fuma pedra beck e já perdeu até o respeito. Alô, pastor, o bicho quer pegar. Chegou aqui em casa oprimindo, chutando o Ipá. Não sei se aguenta esse otário desse jeito, que fuma pedra beck e já perdeu até o respeito. Olho no olho, quem é quem? Vai trazendo a maldade nas cachaças, na sinuca, nos peão, na tabé, o terror. Tempo de guerra vai virar notícia. A rádio é patrulha, vai ligando a milícia. Até a sua mina até te mima demais. Se entregou, se vendeu às quadrilhas rivais. O filme é rodado, vai cobrar indiferença. Aqui se fez, aqui se faz, aqui a consequência. Nas quebradas PGO, o couro come. Disparo a quadrada na cara, sujeito homem. Não brinca com a vida e não vacila jamais. Deixa o ódio, a violência dá lugar, meu rapaz. De pequeno malfeitor, infrator, deixa tudo. Vigia na quebrada ou então é submundo. Alô, o quê? Não vai constar o seu nome escrito no livro de Jeová.